Este é o Segurança Legal, episódio 293, gravado em 13 de setembro de 2021, A Rebelião Depois da Pandemia. Neste episódio, falamos sobre o relatório da HP, que aborda o comportamento dos empregados e gestores de TI durante a pandemia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Tudo certo, de volta depois de um pequeno hiato, né? Pois é, nem falha, a gente ficou um tempão já que a gente tava, vamos gravar semana que vem, vamos gravar na semana, vamos gravar na outra. E vai, e a gente não conseguiu, mas estamos de volta, não vamos deixá-los sozinhos, fiquem tranquilos, o Segurança Legal vai continuar sendo o mais longevo podcast né, de segurança da informação do Brasil. Houve até boatos que o Segurança Legal tinha acabado e tal. Tinha sido vendido. Mentira. Tinha sido vendido. Tinha sido vendido para Magazine Luiza, que agora é Magazine Luiza. Pô, cara, mas ele comprou o Kabum. E quem gostava da Kabum, né, assim, quem já acessou lá para ver o que eu tô falando, eu fui acessar lá, cliquei para ver os categorias dos produtos. Acho que eles integraram, né? Integraram a coisa, cara. Aí tu clica lá, agora aparece, eletrodoméstico, carro, beleza e não sei o que mais. Mas pneu esculhambou lá com o Kabum. Mas assim, Kabum, Magazine Luiza, né? Nenhuma crítica. Se vocês quiserem um dia os nossos serviços, a gente está pronto a prestá-los a vocês. Sim, a Magazine, a gente está falando aqui, fazendo essa brincadeira, mas a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd. Eu lembrava, eu faz lembrei um tempo agora, já. Mas eu lembrei por causa da Kabum. É, mas eles compraram o Jovem Nerd. É. Ah, pois é. Eu acho até que a gente comentou num dos resumos aqui, inclusive. É possível. Mas, eu preciso lembrar a todos que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, se quiserem nos né, chamar por lá, mas a gente não é muito presente lá no Facebook. E no YouTube, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no picpay.me/segurançalegal e no apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links vocês já sabem lá no nosso site. E o episódio de hoje, pessoal, envolveu ou envolve uma pesquisa que nós nos deparamos, o Vinícius acabou esbarrando com essa pesquisa, ou por ela, ou nela, né? Feita pelo pessoal da HP, do braço de segurança da HP, o Wolf Security. Na real, a pesquisa não é deles, né? É assim, no sentido de que eles fizeram um relatório baseado em três pesquisas diferentes. E eles, inclusive no final do relatório, a gente estava comentando antes, assim, este relatório foi composto com base em duas fontes diferentes de informação, né? Eles citam três. Mas assim, ele é um compilado dessas três fontes, então não chega a ser efetivamente uma pesquisa da HP, né? Mas é um relatório, eu gostei é um bastante, relatório, tá? Né? É um relatório que fizeram com base na pesquisa e acho que ficou bonito, o layout dele ficou bonito, vai ter o link depois pra vocês baixarem e tudo mais. Ficou uma coisa legalzinha, assim, legal. Eu gostei de ver, por exemplo, eu gostei que eles juntaram tudo isso num lugar só pra poder ver. Sim. E chama atenção porque mexe com alguns dos temas que a gente invariavelmente está, todos nós, né, imersos agora, que é a pandemia. Então, um dos temas que é a pandemia, né? E ele começa a tratar sobre um aspecto, né, ou sobre a questão do fato de a gente estar num dilema atual, que é um cenário em que a pandemia está terminando e a gente olha para trás para ver a experiência de como foi. Mas também num cenário pós-pandemia, projetando algo que virá, ou olhando para o futuro aqui, daí a capa, né? Mas olhando para o futuro no sentido de, tá, a gente viveu isso aqui até agora, mas a gente não sabe ainda como vai ser o retorno, algumas das informações e algumas das tendências que esse relatório aponta meio que também demonstra um pouco do que a gente tem visto e do que a gente tem sentido, que é essa figura do trabalho híbrido, né? De uma situação de vai um pouco pro escritório, mas também trabalha de casa. E os reflexos e desafios e problemas desse caminho, né? De como as pessoas estão atravessando esse caminho, focando tanto nos empregados como também no pessoal de TI. Então eles ouviram aqui apenas alguns detalhes sobre como se deu a pesquisa, né? Agora achei uma coisa interessante. Tanto nos empregados quanto o pessoal de TI, que é outra coisa, não é empregado. É outra categoria. É outra categoria. Envolvendo dois grupos, as pessoas são os empregados e o pessoal de TI. E o TI, que é um outro grupo. Não, ficou grupo. Pior agora, né? Tu já, as pessoas... Não, claro. O pessoal de TI não são pessoas, são outras coisas. Mas sabe que você fala rindo e brincando, mas tem um aspecto interessante que o relatório não trata, né? Mas é um pouco sobre essa questão psicológica de como os empregados de segurança e de TI estão passando por isso. E até quando a gente olha para esses últimos incidentes envolvendo ransomware, né? E o impacto na vida dessas pessoas que precisam, vocês, ficar trabalhando por uma semana parar, sem dormir e tal. Uma coisa, esse relatório tem um ponto ali que ele fala que o pessoal da segurança tem se sentido, vamos dizer assim, né, que é realizando um trabalho ingrato. Ingrato, né? E se sentindo como os bad guys da história. Porque por causa da tentativa de restrição, de controles e coisas em nome da segurança que eles tentam fazer. E aí, bom, mas vamos entrar nos números. Eu acho que a gente começa a ver os números, que eles são bem reveladores. E uma coisa interessante, né, Guilherme? A gente tá falando, né, de olhar o passado e o futuro, né? Porque essas coisas que vêm nesse relatório aqui, elas não são assim tão novas, assim, né? Ou seja, os números são interessantes, né? Que vai nos chamar a atenção. Mas algumas resistências às questões de segurança já são históricas, assim, a gente já viu bastante disso, né? Vamos lá, a gente tá há mais de 20 anos nessa área aí, então a gente já viu um bocado disso, não é algo necessariamente novo, mas vamos lá porque é interessante, vamos pro relatório. Bom, então, eles ouviram 8.443 empregados, que eles chamam aqui de office workers, que passaram a trabalhar de casa. E aí uma questão interessante, que a gente fala aqui no Brasil em home office, eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast, que esse termo home office não existe no inglês, né? Eles usam o termo working from home, inclusive com a sigla WFH, working from home. Então a gente que criou esse home office aqui, que meio que pegou assim, mas não tem um paralelo... Não faz sentido em inglês, né? Só esse detalhe. Então, 8.443 empregados, 1.100 gestores de TI. A gente está chamando de gestores de TI, mas eles chamam de IT Decision Makers, os decisores ali, né? Pegaram dados de 3 fontes, né? Que são esses detalhes mais técnicos. Há uma questão aqui acerca da metodologia usada na pesquisa. Na verdade, eles consumiram esses dados de outras 3 fontes, né? E a gente não foi nessas 3 fontes para estudar a metodologia. Mas cabe uma ressalva de que ouvir pessoas aleatoriamente, sem metodologia alguma ou nenhuma, não é assim que se faz pesquisa. Isso não representa um estudo, né? A gente tem métodos estatísticos para produzir esses números, mas indica aí sim tendências que apontam para algum lugar que a gente não deve ignorar completamente. E até para pessoas que estão interessadas e que conhecem esse tipo de metodologia para realizar esse tipo de estudo, como se dá aqui no Brasil com o pessoal do CGI, aqueles estudos históricos que a gente sempre traz aqui, já gravou com eles e tal, né? Algumas tendências que eventualmente podem inspirar estudos de outras fontes que a gente tem aí, como a gente acabou de falar, né? Para ir numa direção a ser pesquisada, né? Vocês concordam? Sim, não, sim, sim. Sim, não. É sim ou não, né? No final, onde o que eles chamam de metodologia, na verdade, seria somente as fontes, tá? Não há metodologia ali. E esses 8 mil e poucos que tu citou é de uma das fontes, não é? Eles não entrevistaram diretamente 8 mil e poucas pessoas. Então, ficam lá as 3 fontes no final do relatório, lá para vocês poderem, quem tiver esse interesse, vamos dizer assim, de metodológico, né, de ir lá atrás, nessas 3 fontes, e aí sim desses, cada um desses três estudos encontrar a metodologia lá que foi citada. A gente está ciente dessa limitação. E para nós, assim, o que bateu, o que foi legal, que foi que a gente, vendo o que eles compilaram neste relatório, faz sentido. Ou seja, é algo que para nós, né, fez sentido, se encaixou com a experiência que a gente tem, com as percepções que a gente tem. Algumas das coisas aqui não, a gente vai comentá-las também, mas a maioria sim. Tá? Sim, então por isso que sim. A gente achou bem, realmente, assim, não, isso aqui, na prática, no dia a dia, faz sentido. É. E aponta uma... E isso até o pessoal lá do The New School fala já. Esse livro não, tá. É The New School of Information Security, Adam Shostak. 2008, eu tava vendo a data aqui de 2008. É, mostra então, a capa do livro aí. A gente tá... A gente tá se vendo, o pessoal não tá nos vendo. Então, só isso, nos no caso, isso no caso é um podcast, né? É um podcast, é verdade, eu esqueci disso. Até a gente tá gravando aqui, Vinícius. Dá pra se... Vamos ver se a gente coloca ou não no YouTube. Vamos decidir isso depois da gravação. Então mostra o livro. Se a gente vai decidir depois da gravação, mostra o livro. Daí se mostrar, já tá aí. Tá. Se não, o pessoal fica assim, pô, não mostrar. A gente tem que voltar a gravar, né? É, tem uma tradução em português já, que a gente já comentou algumas vezes, mas esse é de 2008 aqui, ó. É, cita o segundo autor. O Guilherme com tudo classificado. É o Adam Shostak e Andrew Stewart. Andrew Stewart, ok. É, só pra gente não deixar o Andrew, né? Pobrezinho do Andrew, cara. Sim. Escreveu também. A gente só fala do Adam Shostak. É, e eles falam aqui sobre o aspecto da psicologia da segurança, né? Que é uma coisa que... Assim como ocorre com uma série de outras áreas que estão se abrindo cada vez mais para essa visão interdisciplinar, né? Ou seja, trazer insights de outras ciências para dentro da sua área. O pessoal do The New School já falava sobre isso há algum tempo. E aí eles tratam sobre alguns aspectos, e o próprio título aqui, né, Vinícius? É rebelião, né? Tem um aspecto psicológico de como as pessoas se sentem, sobre como as medidas de segurança influenciam na sua vida. E talvez essa questão das pessoas estarem indo para casa agora, né? Talvez reforce uma tendência que a gente já via acontecendo, né? Já enxergava isso acontecendo, mas a gente está vendo essas medidas de segurança impactando na vida do empregado dentro da casa dele, né? E talvez... ou não surtindo efeito justamente por estar dentro da casa. Que é aquela coisa de tu não conseguir fazer com que a política de segurança da empresa continue sendo respeitada agora no novo ambiente. Então, que é um ambiente que ele tem um controle do usuário, né? Um controle maior do usuário e tem uma ingerência maior por parte da empresa. A empresa não consegue, né, controlar todos os aspectos daquele ambiente ali. Né? Uhum. Então, é bem delicado. E isso gera essa não é só a rebelião, mas a rejeição, né? O nome do documento é Rebellions and Rejections Report. Então, não é só rebelião, são rejeições. Assim, eu me rebelo contra algumas coisas e rejeito certas coisas. Vamos começar pelas primeiras e a gente vai comentando cada uma delas? A gente entra logo nos números? Eles têm uns títulos bem interessantes aqui sobre como eles organizaram, né, a coisa. Uhum. Por exemplo, eles começam com a rebelião dos usuários, é um dos primeiros títulos. E como subtítulos, eles têm aqui o cenário de apatia. Eles destacam muito, e acho que esse é um negócio interessante da gente abordar, Vinícius, que talvez até fuja um pouco da nossa área de estudo, mas alguns números relacionados ao pessoal, os empregados de 18 a 24 anos. Né? É, exato, a um público mais jovem ali, né? É. Eles pesquisaram. Eles separaram em apatia, em frustração e circumvention, que seria a burla, né? O burlar, o dar a volta, fazer o bypass, né? Uhum. Então eles separaram nessas três aí. Uhum. Eu não sei se tu quer comentar cada um deles, mas eu vou... Pode ir tocando o que tu achar interessante, a gente vai comentando ali. Eu destaquei ali da apatia, o pessoal pode ver depois todos os números lá. Da apatia me chamou a atenção aquele número de 54% daqueles trabalhadores, né, daqueles funcionários, né, de 18 a 24 anos, estão mais preocupados com as deadlines, ou seja, com os prazos, né, do que expor o negócio em um vazamento de dados. Né? Uhum. Isso aí. Então, 54% se preocupam mais com o deadline e menos, né, coloca em segundo, terceiro, quarto lugar, que seja, a preocupação com a exposição do negócio com um data breach, ou seja, com um vazamento de dados. Lembrando que esses são os WFH, né? Os Working From Home, empregados que estão trabalhando nesse novo contexto. É, e eles colocam uma outra, um outro ponto ali, vou pular para a frustração, depois você pode voltar para a Paty, se quiser também. Da frustração, o que eu destaquei foi o terceiro item, que foi 48%, né, dos empregados pesquisados dizem que as medidas de segurança resultam em um monte de... E é literalmente um monte, a lot. Tá? É. Em um monte de perda de tempo. Uhum. Tá? E essa é a questão da frustração, ou seja, perdem muito tempo por causa das questões de segurança. Tá? Uhum. Provavelmente porque tem que autorizar acesso a isso, tem que ter um... Aí tu tenta acessar, não consegue, aí tem que pedir de novo, aí tem que... Esse tipo de coisa. Tá? Uhum. E olha que interessante, tá? 31% dos empregados entre 18 e 24 anos tentaram burlar a segurança. Subverter as regras, né? Subverter as regras de segurança. Tentaram, de alguma maneira, burlar os controles que estavam ali postos. Agora, isso aqui é por isso que a gente até trouxe a... A gente trouxe essa questão do passado e do futuro, né? Uhum. É, porque... A questão do pessoal se preocupar mais com deadlines do que com vazamento de dados, ou eu diria até do que com segurança de maneira geral, tá? Uhum. Das pessoas acharem, né, acharem que tu perde muito tempo com as medidas de segurança e o pessoal tentar dar a volta, isso aqui sempre aconteceu. É. Antes da pandemia. E eu te digo o seguinte, eu tenho uma experiência, não posso citar aqui, obviamente, o claro, nome do local, mas teve um local aqui onde eu tô envolvido de alguma forma e eu resolvi, junto com uma outra turma lá, dizer assim, galera, vamos acionar segundo fator de autenticação aqui para todo mundo nas contas do Google. Uh-huh. A gente, porque realmente tava começando a ter problemas e tal. Tu não tens ideia do que os usuários tiveram... Assim, da resistência, né? A resistência, cara, foi muito grande. Olha que o Google facilita muito. Tem lá o aplicativo instalado no celular, ele te pergunta lá, é você ou não é você, e siga a vida, né? Se você clica no... Né, vai no celular. Aperta com o botão ali dizendo que sim, deu, acabou. Tá feito o segundo fator ali. É uma forma de fazer. E... Olha, eu poderia dizer tranquilamente que boa parte das pessoas pensaram, pelo menos naquele momento de implantação, pensaram que era assim, uma simples perda de tempo. Uhum. Ainda mais, e perderam tempo mesmo, que tiveram problemas. Alguns tiveram problemas, o celular não recebia a notificação, tiveram que instalar o aplicativo de novo, tava com o aplicativo velho, ou um celular muito antigo, alguma coisa assim, então tiveram algum problema nesse sentido. E, de fato, um monte de gente tentou dar a volta. Claro que não é uma volta técnica no sentido de tentar violar um mecanismo e tal, mas uma volta... administrativa. Sim, então, não, assim, pra mim não. Vários tentaram, vários setores, inclusive, tentaram fazer contato com um nível mais alto na organização pra dizerem que eles, por uma razão qualquer especial, eles não deveriam estar sujeitos a ter que usar o segundo fator ou fazer alguma coisa assim. Então, a gente já vê isso há muito tempo pré-pandemia, quando a gente fala de segurança da informação, o pessoal não acha, assim, que é uma perda de tempo. Realmente, os prazos são mais importantes do que tu expor a empresa a um risco de vazamento de dados. Sim, a entrega do serviço ou do produto é mais importante do que a segurança. Isso sempre foi assim. É. Isso sempre foi assim. Nós estamos falando de 20 anos para trás, entende? Sim, sempre foi assim. Tá? E era pior, então... porque hoje em dia o pessoal ainda se preocupa com segurança. 20 anos atrás, pelo amor de Deus, né, cara? A gente a gente tinha cliente 20 anos atrás, ou seja, tinha gente se preocupando com segurança, mas tu contava nos dedos quem tava fazendo alguma coisa nesse sentido. Tá, mas o teu ponto então é que esse número aqui tá chovendo no molhado, tá mostrando uma coisa que sempre foi assim, porque a gente tem um outro problema, sim, até que eu acho que é importante, acho que é real, é importante, mas não é novo. Não, eu até gostaria de falar aqui uma coisa, que é o seguinte, sobre a questão metodológica, né? a gente não tem histórico. Seria muito legal ter um histórico pré e pós pandemia para ver esses exatos números aqui, né? Porque, tá, você está medindo isso com as pessoas que estão trabalhando de casa, mas você não tem um histórico, o anterior, uma questão, né, de comparação, né? Sim. Agora, eu acho usando que usando a mesma metodologia, claro, aquela coisa sim, toda, pra poder comparar. Por isso que os estudos do CGI aqui são pelo menos para o nosso contexto, são fundamentais, porque sim, você tem uma extensa metodologia de como aquilo é produzido, ou seja, aquilo é repetido ao longo do tempo, exato, e tu consegue... Exato, você vê as tendências, claro. Uhum. Mas sabe o que eu acho aqui também, uma possível hipótese? Isso é interessante, né? Quando a gente pega números dessa natureza, um possível trabalho acadêmico que você possa fazer, poderia fazer aqui, é tentar interpretar como a gente acaba fazendo os nossos episódios de falar sobre pesquisas, né? E talvez uma questão aqui que eventualmente amplie essa preocupação é que, como essas pessoas estão em casa, os seus gestores, eles vão ter uma preocupação adicional de saber se esses caras aqui, se essas pessoas estão trabalhando ou não, né? Mas o cara tá em casa, não tá... Aquela impressão, não, ele tá em casa, ele não está fazendo nada, né? que acaba acontecendo em alguns casos, né? Então, talvez, isso aqui seja uma questão de pressão, né? Um elemento de pressão que esteja se demonstrando nesses números aqui, pode, né? Pode estar interferindo. A gente pode estar tendo uma pressão maior pelo prazo do que já se existia e simplesmente empurra isso com uma prioridade ainda maior na frente da segurança. Não, não... Uh-huh. Sim, concordo contigo, que pode ter esse elemento, é uma boa hipótese. É uma boa hipótese. E eu tenho uma amiga, que estava comentando comigo esses dias, passei 10 horas do meu dia, passei 10 horas hoje em reuniões, uma depois da outra. Bah. Né? E porque a pandemia, com as pessoas trabalhando de casa, facilitou muito a realização de reuniões para aquelas empresas que ainda tinham resistência de reuniões remotas, né? Uhum. E ao mesmo tempo que facilita, você consegue encadear muitas, né? Então, ou seja, a pessoa não trabalha, ela só faz reuniões e não consegue tempo para colocar em prática aquilo que se combinou, né? É, isso é um problema, porque como tu consegue sair fácil de uma sala do Meet e entrar numa sala de reunião para outra, seja de aplicativo for, é muito fácil tu engatar duas, uhum, três reuniões. Uhum. E aí realmente a gente começa a aprender um pouco, né, Guilherme, que por mais que seja possível fazer isso, tu tem que dar um tempo entre as reuniões, tem que ter pelo menos uns 30 minutos para conseguir parar, pensar naquilo que já foi conversado, já, claro, foi discutido, registrar, pra depois. Né? Claro. Eu até tinha te perguntado antes, esse público de 18 a 24, né? Alguns aqui, 39% desse público, desses empregados, disseram que não sabiam que existiam políticas para trabalho remoto, né? E o pessoal gosta muito de classificar as pessoas, principalmente esse pessoal de tecnologia, pelas tais gerações, né? Z, Y e tal. Eu acho uma forma de reduzir tanto o comportamento humano a... Como se todo mundo que é daquela geração tem aquele comportamento. Claro. Agora, claro que também você encontra certas tendências e certas dificuldades ou facilidades, né? Mas será que nós não estamos olhando pouco para esses públicos? Assim, passando por cima dessa ideia de regular todo mundo de uma determinada geração e dizer que todos eles se comportam da mesma forma, mas será que ainda diante dessa crítica a gente não teria que se preocupar um pouco mais com certos grupos em relação à segurança? Porque tratar um alto diretor, né, o board da empresa, pessoas em geral mais velhas, a depender da organização, é diferente de você tratar empregados que recém estão entrando numa empresa e tal. Será que a gente não teria que se preocupar com isso também? Eu acho que sim, tem que ter programas de treinamento, de conscientização e tal. Até o final do relatório ali citam algumas coisas, né, nesse sentido. Mas eu acho, ao mesmo tempo, a gente tem outros fatores aí, Guilherme, que se tem um momento que tá faltando gente no mercado, na área de TI, é agora. sempre a gente ouvia de demanda, que vai ter demanda. Uhum, eu diria que estourou de tal maneira, estourou de tal maneira a coisa que a gente tá vendo aqui mesmo, assim, eu tô aqui em 3 de maio, o Guilherme tá lá em Porto Alegre. Eu tô em Trismar, uma cidade do interior do estado, quase na fronteira aqui com a Argentina e com o Paraguai. E que é um local estratégico para fugas internacionais. Sim. E eu tenho, a gente acompanha o mercado aqui, cara, tem uma dança das cadeiras violenta do pessoal, principalmente na área de desenvolvimento, entre as empresas aqui. E cada vez mais o pessoal largando os trabalhos locais, né, os empregos locais, para trabalhar remotamente em empresas, né, principalmente São Paulo, né, São Paulo, Rio para cima, tá? Então, mas São Paulo, principalmente, de longe, São Paulo é o principal. Porto Alegre, um ou outro, mas não adianta, as empresas de São Paulo, elas acabam conseguindo cobrir melhor as ofertas. Claro. Por estar num grande centro e por ter... E o pessoal, então, mora em 3 de maio, com o custo de 3 de maio, com o salário de São Paulo. E olha, eu tenho acompanhado alguns, são meus alunos, ou foram meus alunos, e vêm me falando, que estão negociando, não sei o quê. Eles conseguem coisas assim que eu fico bobo, assim. Eles meio que estabelecem as condições, dependendo da situação. Eles meio que estabelecem as condições. E óbvio, né? Tem a contrapartida que tu acaba sendo bastante cobrado com relação a prazos. Né? Uhum. E eles estão mais preocupados... isso eu tô falando agora de uma relação que eu tenho com algumas pessoas, não é uma amostra relevante, né, ou significativa da população que eu entrevistei, mas eu percebo que realmente o foco deles tá em me deixa trabalhar, aquela velha história, deixa que eu desenvolvo aqui e te entrego um negócio, é, e não fica me incomodando com um monte de regrinha e não sei o que, tá? E se começar a encher de regra, eu já vou começar a procurar outro lugar para trabalhar, tá? Então, existe uma dificuldade bastante grande aí das empresas de manter essas pessoas dentro das empresas. Alguns já tentaram botar, que é patinete dentro da empresa, pimbolim, fla-flu, né? Cerveja, etc, barzinho, etc. Mas, cara, isso no final das contas não paga a conta. Então, isso não quer dizer necessariamente bem-estar em fazer aquilo. Daqui a pouco o cara tá trabalhando com uma linguagem que já é ultrapassada, que ele não gosta, claro. É o suficiente para largar o trabalho para um outro, mas por outro que ganha menos, inclusive. Ou tem tudo isso e uma chefia insuportável. Ou uma chefia insuportável. Cara, tu faz assim, ó, e troca. Claro. E essa galera mais jovem aí, eles não, normalmente, eles não têm aquela coisa de ter a família, né? Que tu não pode trocar de emprego de qualquer jeito, assim. É meio assim, cara... Eu não tô mais contente com isso aqui, eu vou parar. E vou adiante, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem esse componente, né, nessa faixa de idade aí, de uma certa... Eu não me importo tanto com isso e deixo eu trabalhar, sabe? Tem alguma coisa meio nessa linha. E segurança da informação, a gente vai ver agora aqui os IT Team Rejections, né? Que nos aponta algumas outras coisas que estão acontecendo nessa história toda aqui, tá? E que nos chama a atenção de novo. A segurança da informação não é uma coisa que... É que nem seguro de carro, que a gente já comentou várias vezes. Eu não faço seguro de carro porque eu gosto de pagar a seguradora todo ano uma grana. Eu faço porque eu tenho ciência que existe um certo risco, né, de eu me envolver em acidente ou coisa parecida. E se eu não tiver o seguro, eu tenho receio de ter um prejuízo maior do que eu tenho pagando o seguro. Ah, mas é algo que está ali. Ah. E a segurança, nesse sentido, depois a gente vai comenta um pouco mais sobre isso, mas a segurança nesse sentido, se ela fica toda hora aparecendo para ti, se ela não é transparente, se ela fica toda hora aparecendo na forma de um acesso negado, contact, se eu não sei o quê... Ou tenta acessar lá, fazer um... Subir alguma coisa pro repositório da empresa e tu não consegue, etc. Tu começa a ter esse tipo de... Ou no Linux, quando você vai fazer uma... Qualquer coisa lá que você não consegue, ele dá uma mensagem padrão, né? Esse incidente será reportado. Tem até uma tirinha que mostra esse incidente será reportado aí do tipo pra quem, né? Aí tá o Papai Noel, o Papai Noel recebendo o incidente. O incidente. Do Linux, mal garoto. Mas... Vamos pro... Fale. Não, pode falar. Não, eu ia puxar agora os IT Team Rejections. Uhum, tá, vamos lá. Da parte do comprometimento, eu destaquei os três aqui pra mim, tá? No Restriction eu não destaquei nenhum, mas o comprometimento destaquei os três. Que é 76% dos times de TI disseram que a segurança foi para o banco de trás, ou seja, take a back seat, né? Foi para o banco de trás, se tornou menos importante, ficou em segundo lugar, né? Comparado à continuidade durante a pandemia. Ou seja, traduzindo em poxa, como é que a gente diz? Miúdos. Né? Em miúdos, isso ia dizer meados. Traduzido em miúdos, ou para quem tem gato, miados. Traduzindo em miúdos, é o seguinte, põe o pessoal a trabalhar em casa, depois a gente vê a questão da segurança. Libera os acessos que são necessários, abre esse fire aí para o pessoal conseguir acessar o que precisa acessar. Depois a gente vê se coloca VPN ou não e assim por diante. Aí a máquina vai para o usuário. Não, deixa que ele use a dele lá, não tem problema. Depois a gente vê se tem antivírus. Ou seja, primeiro toca a ficha, faz a coisa funcionar. Depois a gente vê a questão de segurança. 76% disseram isso, né, do pessoal dos times de segurança, de TI. Tu sabe que nós... isso é interessante porque... É claro que você teve um impacto inicial ali que foi... permitir que as coisas continuassem funcionando nesse novo contexto por conta de uma pandemia. Ou seja, muito provavelmente esse cenário, ele é muito peculiar, né? Você não coloca lá, pelo menos até agora não, né? Mas nos seus planos de continuidade, pandemias que trazem desafios para a segurança muito igualmente peculiares, muito específicos, né? Então, sim, eu acho que é isso, assim, que também tem que ser ponderado nesse número de 76%. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tu vai por esse caminho também, isso aqui tá longe de ser algo novo no sentido de você... Às vezes a gente dá segurança e agora com a pressão da LGPD isso fica mais, entre aspas, fácil de se fazer, porque você tem a pressão da lei. Olha, se você não fizer isso, você pode, né, se sujeitar a uma multa e parará, parará. Agora, isso sempre foi assim, a gente meio que precisa ficar implorando, pelo amor de Deus, olha, isso aqui é relevante, prestem atenção nisso, senão a coisa vai, né? Então acho que a gente tá meio nesse contexto, assim, né? Realmente, isso definitivamente não é novo, Guilherme. De estar no segundo, já em segundo plano, sempre esteve. E olha que... Vamos lá, né? Que nem eu comentei antes. Isso não é de hoje. Não é de 10 anos atrás. Isso é de 20 anos atrás, tá, pessoal? A gente não é tão velho assim, mas a gente já tem alguma experiência. E a gente conviveu em situações que justamente isso, assim, a segurança sempre colocada em segundo lugar. Como é o seguro de carro? É até natural. Eu não tenho carro pelo seguro, tá? Que fique bem claro. Eu não sei se eu comentei contigo, a minha corretora esqueceu que o meu seguro tinha vencido. Falei isso? Não falou, daí ficou sem seguro. Eu me lembrei, eu tava fazendo café esses dias, não, mas pera aí o meu seguro. Aí fui ver, tava um mês já andando sem seguro. Ah, que bom. Esse outro número aqui, Vinícius, 90 e... Esse é o tipo de coisa que a gente cortaria, aquela coisa que ficou no ar, assim, a gente cortaria. Mas não, como não tem edição, vai direto. Não, mas tem a ver com risco, lidar com risco, né? 91% disseram sentir pressão para... Do pessoal da TI, né? Ou da segurança. 91% não, disseram... Da TI, dos times de TI... De não TI, da segurança, especificamente, né? 91% disseram sentir pressão para comprometer requisitos de segurança para garantir a continuidade. Aí uma coisa que eu me pergunto é mas de quem vem essa pressão? Isso é interessante, né? Claro que vai depender da organização empresarial de sob quem está o time de TI ou para quem o time de TI responde, né? Mas é interessante você notar que você tem pessoas tomando esse tipo de decisão num contexto atual de LGPD para nós e de GDPR para o mundo europeu e de regulações cada vez estaduais, americanas, cada vez mais sendo, né, colocadas, né, e de contextos de repetidos incidentes e de multas lá. A Amazon recém foi multada lá, sei lá quantos milhões de euros. E aí você fica pensando que 91%, que é um número... É quase todo mundo, né? Sentem esse tipo de pressão. Ou seja, você tem um tipo de gestão aí quase que criminoso para fazer uma gestão assim, né? Criminoso no sentido de você responder, a depender do caso, até criminalmente Mas você tem pessoas que podem responder por esse tipo de pressão, né? É, legalmente, é, criminalmente, é que SA questão, e coisa assim. É, a questão é que enquanto tu tá... Sabe aquela coisa que enquanto não põe o nome embaixo na decisão, uhum, dizendo eu assumo isso aqui, ela é uma coisa que fica nebulosa, assim. Né? Então, é muito tranquilo tu deixar rolar, sabe? O deixar rolar é o seguinte, enquanto ninguém fala nada, enquanto ninguém registrar num documento, num e-mail, etc. Até a gente falava sobre isso agora há pouco. Enquanto a gente não registrar alguma coisa, enquanto não materializar a coisa na forma de um registro, seja por e-mail, um relatório, etc., provavelmente a coisa meio que se dilui e se perde no tempo. Tá? Agora, a partir do momento que tu gera um e-mail, que tu demanda uma resposta, que tu entende que tu provoca a necessidade de uma resposta, de uma frente a uma determinada situação, uma decisão a ser tomada, aí tu começa a ver, né, as preocupações, aí começam as discussões e tudo mais. Mas isso eu acho que é meio geral com tudo. Tá? Então tu pega, para pegar de novo a ideia do seguro, né? Tu faz... Se eu vou fazer eu vou... Ah, não. Seguro não é algo assim tão importante, né? Beleza, né? Eu vou falar da minha família, acho que não tem problema, né? Meu sogro não tem seguro no carro, tá? Ah, ninguém... Cara, ninguém vai aqui ouvir o vídeo. Meu seguro vai vender seguro pro meu sogro. Sim, sim. E eu... Às vezes ele quer me emprestar o carro dele, que eu não vou dizer que tipo que é, tá? E que é bastante útil pra sair no interior... Uhum. Ele empresta pra sair. Se for o caso, eu peço pra ele lá e vou. Tal, sim, gente, em vez de meter o meu na estrada. Só que quando eu saio com o dele sem seguro, eu tô ciente que talvez eu tenha que pagar um carro igual claro, dele pra ele depois. Né? Porque, como não tem seguro nenhum, eu é que tô dirigindo, né? Então, naquele momento que eu tô na direção daquele carro ali, eu me preocupo bastante. Tá? Uhum. Agora, no momento em que o carro não é da pessoa. Ah, ou seja, no sentido de, vamos supor, eu poderia ter um outro comportamento, né? Eu dirijo profissionalmente lá pro meu sogro, não é o caso, uhum, tá? E, obviamente, e aí ele não faz o seguro. Bom, aí eu posso dizer, esse negócio não é meu, a decisão não foi minha, e eu vou tocando desse jeito mesmo, sem seguro, e vamos embora. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou dizer, tu que não quis fazer seguro, entende? O problema não é meu, é teu. E tem um pouco disso quando tu não tem... Enquanto tu não define exatamente quem tomou a decisão dentro da empresa. Que quando tu tem que botar o nome da decisão a tomada, em que tu tem que escrever lá que tu está aceitando o risco de, se tu não fizer tal coisa... A coisa muda de figura. Tá, mas deixa eu te colocar uma pergunta aí, que é o seguinte. Será que tu não tá subestimando as organizações de maneira geral? Porque essa é uma outra coisa, né? Eles não, salvo engano, eles não colocaram qual tipo de empresa que eles estão medindo aqui, né? Não, então é geral, ele pode estar tratando de uma pequena empresa até um banco multinacional. Porque a depender do tipo de organização que você está tratando, você vai ter programas de conformidade. Eu logo pensei na Petrobras, mas também com os mesmos problemas que a gente viu ocorrendo na Petrobras. A Vale. Teve uma auditoria lá das barragens. Das barragens, né? Teve auditoria de tudo aquilo que aconteceu. Também seria, talvez, acho... da nossa parte, usar esses dois exemplos para colocar em xeque todos os programas de conformidade do mundo é um pouco... Não, é isso. Não. Leviano, né? Seria muito leviano. Mas deixa eu colocar a pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, será que a gente não está subestimando empresas com programas de conformidade, vamos lá, não perfeitos, mas existentes, que não vão levar em consideração esse tipo de decisão? Porque esse número, para mim, parece um pouco... Eu não consigo entender isso aqui. 91% estão sendo pressionados a bypassar ou comprometer requisitos de segurança. Sentiram pressão. Porque, tá, em organizações pequenas, em que as decisões não são, né, tomadas de uma maneira responsável, no sentido de você conseguir identificar quem fez o quê, eu até entendo, mas em grandes empresas isso é inadmissível. Cara, né? Mas talvez seja ainda pior. Exatamente por tu ter muito mais gente, equipes muito maiores. Então, É aquela coisa, cara, a gente já... Assim, desde o início da nossa atuação na área de segurança da informação, cada vez que a gente ia atingindo um novo patamar em termos de porte de cliente, cada vez que a gente ia dando um passo adiante, a gente sempre tinha aquele receio, que talvez vários de nós já tenha, trabalhando na área, já tenha sentido também, de assim, não, agora eu vou entrar num cliente que eu não vou ter muito o que fazer, não vou ter muito o que contribuir, porque os caras já devem ter tudo. Tá? E no final das contas, a gente teve várias vivências nesse sentido ao longo desses 20 anos aí, em que não é assim. Realmente não é assim. E às vezes tu tem uma estrutura muito grande, tu tem sim um monte de... Controles. Às vezes controles, assim, quando tu tem, sabe, tipo uma 9001, assim, não temos 9001, aí tu pede os processos, sim. Daí tu tem problemas com os processos. Então, certificações e tal, que a gente sabe muito bem que depende muito de quem tá auditando. Uma década atrás, eu posso dizer uma década atrás, posso, sim, pensar, uma década, um pouco mais de uma década atrás, a gente viu um auditor, numa dessas grandes, pegar o que ele pegou, me dá uma lista de usuários que já foram excluídos do teu sistema, né? Que eu vou tentar me logar aqui. Aí ele pegou a lista de usuários, foi pra tela de login do sistema, colocou o nome do usuário ali e tentou chutar umas senhas, assim, um negócio, cara, que sem cabimento nenhum. Ali não conseguiu se logar, ok, o usuário foi excluído. Cara, da onde isso, sabe? E é um auditor. Então, tem auditoria, tem programas e tem programas. É que a gente está pegando os extremos, né? Aí para eu insisto nisso, a gente está pegando alguns extremos e tal, de uma coisa, né? Não dá para dizer que toda auditoria é assim, né? As nossas não são assim, por exemplo, né? Mas o que me preocupa é isso, é você colocar pressão, ou a gente tá, sim, esse número se justificaria, diante de uma situação extrema de pandemia cuja... A sobrevivência da empresa depende de levar as pessoas para casa, e aí essa pressão, essa não calibragem entre a empresa precisa sobreviver e qual vai ser o nível de segurança ótimo, que não seja zero, mas também que não impeça as pessoas de trabalharem de casa. Sim, compreende o desafio que a gente tem aí também, cara, né? Cara, o meu feeling de sentimento... Feeling de sentimento meu é feeling ótimo. De sentimento, meu feeling de sentimento é o seguinte, cara. É que a segurança sempre foi posta em segundo lugar com relação à continuidade continuidade do negócio e vamos mais adiante. Não só a continuidade no momento de crise... que é o que tu colocas, mas também no sentido de eu conseguir me colocar rápido no mercado. Desde o caso da Microsoft. Exato, assim, sempre foi assim. Eles já não são mais assim. Não são mais assim há muito tempo. Tá? Agora, mas há vários anos atrás, tinha essa coisa do vamos fazer de qualquer jeito e depois a gente vê. Né? Vamos ganhar mercado e depois a gente ajeita. Então... Sim, mas enfim, vamos adiante dos números aqui, porque senão a gente tem várias coisas destacadas aqui. Hein? Esse aqui é ótimo, 83% acreditam que o work from home se tornou uma bomba relógio. Calma, o senhor está cortando as coisas, tem que dizer que 83% do quê? A gente tá falando sobre mães... time de... Não, a gente tá falando do time de TI aqui. Do time de TI. Já passamos pelos usuários, encerramos os usuários e agora estamos no time de TI. Das mães argentinas pensam que... Não, 83% dos times de TI, a partir de agora só falaremos de times de TI, né? Acreditam que o work from home se tornou uma bomba relógio. Ou seja, uma bomba prestes a explodir. Uma bomba relógio. Exatamente. Que em algum momento você vai ter um problema. Uma bomba relógio para uma quebra, para uma violação, para um network breach, tem tipo um problema envolvendo a rede. E que isso, e aí, agora falamos nós, né? Isso é algo tão sério que em algum momento você vai ter um incidente. Eu até tinha notado aqui o caso do TJ, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Foi atingido pelo ransomware. E até tava lendo esses dias, umas hipóteses aqui que ele teria entrado, né, teria um caso de uma juíza ou um servidor e tal, e aí a gente até comentou no resumo, não, mas isso aí não significa que obviamente eles que promoveram o ataque, mas sim que o vetor usado foi um cara que já estava trabalhando em casa por conta da pandemia. Exato, isso tinha até algum acesso. Até pode ser, a gente não tem confirmação disso, mas até pode ser. Eu acho que a polícia tava investigando essas hipóteses, né, e aí você fica pensando... Poxa, mas isso é representativo demais, né? Uhum. Você teve que levar as pessoas de casa por conta da pandemia, não tem o que fazer. Você não pode parar a prestação jurisdicional, no caso aqui do TJ, sob pena de colocar direitos fundamentais e até a vida de outras pessoas sendo atingidas por outros meios, né? Pela falta da prestação jurisdicional, sei lá, levar as prisões e coisas do gênero. Ou decisões, né, necessárias ali para a vida de algumas pessoas. Só que... você tem isso acontecendo e essa percepção de que é uma bomba relógio, ou seja, se entende que há problema, se vê quais são os problemas, mas você não pode resolver porque as pessoas têm que trabalhar por conta da pandemia, como a gente vem dizendo, e em algum momento isso vai explodir, porque se não explodir, aí tá todo mundo errado também, né? Na parte da segurança, né? Se não faz, diminui muito as medidas de segurança e nada acontece, também é uma outra hipótese interessante, né? É, tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Não é? Bom, da parte das restrições ali, Guilherme, não destaquei nada ali. Eu não sei se tu quer destacar alguma coisa. Não, eu posso só ler aqui que 91% do pessoal de TI agora, né, atualizaram as políticas para compreender o work from home, working from home, né? E 78% no nosso caso, home office, 78% restringiram acessos a sites e aplicações, que é um número bem interessante. Até a minha percepção seria menor do que essa. Eu fico vendo assim, imagina tu trabalhando em casa, no teu ambiente, e tu não podendo acessar certos sites. Aí é um negócio da metodologia que eu acho absurdamente relevante para esse tipo de pesquisa, né? Relevante ou irrelevante? Relevante para a metodologia, que é como é que tu elimina o viés daquele que responde a pesquisa. E para usar o exemplo do seguro que tu invocou muitas vezes hoje, o contrato de seguro, falando agora sobre o contrato de seguro em si, é um dos contratos em que você tem a necessidade ou a importância da boa-fé nesse contrato, ela é muito maior do que talvez em todos os outros contratos. Não sei se todos os outros, mas nesse é muito importante, porque você não pode mentir. Você, enquanto segurado, não pode mentir para a seguradora, porque eles calculam o risco com base nas informações que tu dá. E aí, nos mais variados tipos de seguro, isso é relevante. Você bebe, você fuma, você diz que não, mas né, teu risco vai estar, ou ainda o carro. Você vai trabalhar com carro, aí você vai e mente que não vai. Olha, você tem um problema de cálculo de risco ali, e isso pode interferir depois se eles descobrem que tu... Você é motorista de aplicativo, você diz que não, e aí tem um seguro que seria para um cara que deixa o carro em casa, né? Então, eu disse tudo isso para dizer que o profissional que responde... Disse tudo isso para dizer que você, enquanto pesquisador, pergunta para o responsável pela implementação de medidas de segurança se ele tomou alguma medida de restrição de sites e aplicativos durante a pandemia, e ele, que é a pessoa responsável por implementar aquilo, ele tem uma tendência de dizer que ele aplicou, porque ele vai estar dando uma resposta principalmente se ele for identificado de alguma maneira. Aí que depende da questão da metodologia. Se for anônimo, se ele tiver garantia de que a resposta dele não vai de maneira nenhuma ser vinculada a ele... Exato. Ok, a tendência é ele ser mais sincero. Agora, tu dizer de forma nomeada, identificada, que tu não fez nada nesse sentido, ou que nem aquela pergunta, né, de pesquisa. Você investiu... fez o investimento do orçamento de segurança neste ano. Cara, se tu fez, assim, se tu não fez, é um problema. Tu que não fez. Ainda mais se tem algum tipo de situação envolvendo a questão de segurança. Sim, porque o básico, vamos lá, né? Restringir acesso. Não pode dizer que não tinha dinheiro, por exemplo. Né? Tinha orçamento e não fez. Não, o O básico aqui é restrição de acesso a sites e aplicações, é, né? Vamos dizer, uma medida básica aqui para quem, sim, vai estar trabalhando ligado à rede da empresa, por exemplo. Você vai dizer que nem isso você fez? Você tem um viés aí que é muito difícil de você cortar, nesse tipo de pesquisa, e por isso que metodologia é tão importante assim. Porque se você for perguntar coisas para quem toma as decisões, talvez ele não seja a melhor forma de você adquirir aquilo. Adquirir aquela informação. Ou ainda quando perguntam, você usa drogas ilícitas? Poxa, é muito raro, né, que o cara vá admitir. Não, diga o seu nome, diga o seu CPF. Agora, seu RG, seu telefone, seu endereço. Você usa drogas ilícitas? Por último aqui, Vinícius, acerca ainda do time de TI, eles ainda falam sobre o desânimo, e os números também são bem representativos. Sim. O que eu destaquei foi o do meio ali, tá? Mas eu vou ler todos os três. Eu vou ler o primeiro destaque, que é 80% dos times de TI disseram que a segurança em TI se tornou uma tarefa ingrata. Uhum. Olha, é o sentimento de ser uma tarefa ingrata. Cara, pra te sentir uma tarefa ingrata, assim, é quando tu tá fazendo uma coisa que tu nem... Assim, tu tem qualquer coisa menos prazer em executar aquela tarefa. Tu lembra qual é o termo que eles usam em inglês? Thankless task. Thankless task. Entre aspas. É, ingratidão, né? Thank de estar grato, né? É, exato. Interessante, é. Uhum. E aí, 80% dos times de TI experienciaram um pushback, ou seja, uma vamos dizer assim, uma rejeição, né, dos usuários como resultado. Uhum. Sabe assim, eu não uma quero resistência, falar... Não é resistência. Uma rejeição. É como se fosse uma... É no sentido de, cara, sai pra lá, eu não quero ficar perto de ti, entende? É uma coisa meio desmotivadora, no sentido de, não chama o Vinícius pra reunião, porque ele vai ficar apontando problema de segurança aqui pra gente, vai atrapalhar a gente tem que ser adiante, tá? Aí o Vinícius chega... O famoso... Isso aqui dá pra traduzir como 80% dos times de TI perceberam que a sala do cafezinho esvaziava quando eles entravam. Essa sala. Piada também a gente usa desde que a gente começou a fazer. Mas exato. Será que isso aqui não foi sempre assim? Lê o último número e já responde. Mas isso aqui não foi sempre assim? Tá. 69% dos times de TI disseram que eles se sentiram como os bad guys, né? Como os caras ruins, não como os bandidos, não como os mocinhos, ao impor restrições aos empregados. Cara, sim, eu acho que sim. A resposta pra tua pergunta é sim, Guilherme. Não que uma tarefa ingrata, assim, por exemplo, a gente trabalha com segurança da informação, como eu já disse, há uns 20 anos. Acho que já estamos ultrapassando já os 20 anos. E, olha, eu continuo bem feliz nesta área, né? Ou seja, algo que eu gosto de fazer. Eu sinto prazer em estudar segurança da informação e né, ajudar em soluções de problemas, esse tipo de coisa. Mas eu não sinto, nunca senti eu com uma tarefa ingrata, isso não. É que a gente trabalha como consultores, né? Como consultor, exato, isso que eu ia dizer. É diferente, agora, né? No dia a dia, tá? Tu tem que ficar brigando para conseguir impor algumas questões de segurança e que são óbvias. Que são óbvias, deveriam ser coisas... Mandatórias, pela lei. Pela lei, não sei o que, blá, blá, blá. E tu ser atropelado pela demanda do negócio, e não há também problema no sentido de se admitir que existe uma demanda, o negócio tem que atender o mercado tem uma certa, né, ele tem um certo timing, né, tu tem certas coisas ali que vão além da questão de segurança, eu entendo. É o balanceamento entre segurança e produtividade, o velho história do balanceamento entre segurança e produtividade. Exatamente, ou seja, o seguro do teu carro vai sair muito barato, ou talvez tu não precise de seguro nenhum, se tu nunca tirar ele da garagem. Dependendo onde fica a tua garagem, é claro, né? Não ficar perto de um rio ou coisa parecida. Perto da barranca do rio Uruguai que botar a garagem. Que sempre inunda. Sempre inunda. Sempre. Quem mora aqui na região, sabe? É lá na região, né? Que o senhor está em Porto Alegre. O senhor não aqui no Rio Grande do Sul todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo sabe também. Tudo bem. O senhor está exagerando que o senhor conhece a região aqui, né? É. Tá, mas enfim... Então dá para levar o custo para quase zero, ou seja, praticamente zero do seguro. Taca o carro na garagem, não tira de lá. Pronto, fica encerando e lavando ele dentro da garagem. Nunca tira de lá e era isso. Ou ainda o seguro. Isso é inviável. Ou o seguro custa o preço do carro. Né? Você não vai fazer seguro, né? Não vai fazer seguro. Então, sim, isso sempre aconteceu e sim, deve ser muito chato pro cara que tá no dia a dia da segurança na empresa tentando fazer as coisas acontecerem e ele não consegue fazer acontecer por causa de ser atropelado rotineiramente por essas outras questões, né? Então, o ideal aí é um equilíbrio, ou seja, você ganha e perde, você consegue fazer, consegue avançar, talvez não tudo aquilo que queria, porque tem que abrir mão em certa medida, é natural que seja assim, e essas negociações vão acontecendo, tá? E isso, Guilherme, eu não sei se eu já posso dar uma puxadinha aqui, depois eles fazem alguns comentários no meio do... É, eu acho que a gente pode ir terminando. Eles até colocam uma referência lá dos construir pontes, né, que os gestores de segurança... É isso que eu queria pegar. Tá? É, vai lá, que a gente já termina com isso, então. Tá, que eles chamam a atenção que por causa dessas negociações que têm que ser feitas, e é o que a gente tá percebendo, e o que tem acontecido... É que por vários, a gente já vem discutindo e falando isso há bastante tempo, olha que a TI não é mais uma área que a gente faz o que a gente quer, né? No sentido cara que nem se discute mais, né? Isso não, tu já tem uma série de leis, tem uma série de coisas aí que regulamentam, que controlam, claro, tudo mais, tá? Claro. E então essas coisas ao mesmo tempo que criam, que dão mais trabalho para a TI e dão mais trabalho, inclusive, para a área de segurança, ao mesmo tempo, elas aumentam a importância da área de segurança. Então, dá uma cacifada, digamos assim, na área de segurança, para conseguir negociar, não vou dizer em pé de igualdade, mas negociar em melhores condições, né, o aumento do nível de segurança dos sistemas, dos ambientes, etc. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente está vendo já há alguns anos. Isso vem aumentando, vem num crescente, como o pessoal gosta de falar, né? Isso vem se ampliando. Então, isso dá uma cacifada, melhora um pouco a questão da negociação dos parâmetros de segurança mínimos necessários para seguir adiante em determinadas situações, tá? E aí, por causa dessa negociação, é que eles chamam a atenção aqui nesse relatório da importância de um CISO, né? Um Chief Information CISO, Security Officer. Um Chief Information Security Officer. Officer. Desse cara ter habilidades, né, mais amplas de negociação e de comunicação e tudo mais. E, de fato, o grande problema que a gente tem na TI sempre foi, né? É fazer o nerd lá do porão conseguir explicar as coisas pro cara. Pro board da empresa. Pro board da empresa. Assim, esse é pra, né, deixar uma coisa bem um estigma. Bem estigmatizada. Bem estigmatizada, né? Exatamente. O cara recebe comida debaixo da porta lá, trazer ele de lá pra ele explicar o que tá acontecendo no sistema. Né? Sem que ele se irrite com isso, sem que ele trate os donos da empresa como, né, que é os miseráveis que precisam dele. Tá, mas deixa eu te interromper, porque. Olha, mas será que a gente já não passou disso há muito tempo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. A gente sabe dessa necessidade, tá? A gente sabe dessa necessidade. O que a gente vê, e agora é um bom azar, pessoal, vai ter gente reclamando com certeza, tá? Cuidado. Mas assim, a gente sabe disso. Mas o que a gente vê, coisas como gamificação para fazer a galera assim empolgar com a segurança, ou como é que eu vou dizer assim? Não, que eu tenho que fazer um programa para incentivar as pessoas a cuidar da segurança. Fazer o bonequinho da segurança. O bonequinho da segurança, cara. Tenta fazer isso para seguro, meu amigo. Assim, se me aparecer um cara assim, oi, eu sou o segurinho, eu vim fazer o seguro do seu carro, porque é necessário. Mas isso tá acontecendo, o pessoal tá gamificando a seguradora, tratando dados pessoais, aquela história toda. Aí, assim, mas aí tu faz uma coisa dessas, tá? Que, inclusive, quem foi que falou isso, cara? Alguém, poxa, a gente comentou em algum episódio aqui. Que o cara respeitava a inteligência dos seus leitores. Sim. Ah, eu esqueci o nome dele, cara. Eu esqueci. A gente comentou isso, tá? Sim, é interessante fazer um programa, fazer algo com material que visualmente talvez auxilie, ajude o pessoal a entender, a compreender. Mas essas coisas de tu tentar tornar um negócio que não é palatável, não é uma coisa agradável, entende? Tu tem que ficar se preocupando com segurança da hora, tu tá tentando seguir com o projeto adiante e tem que voltar tudo porque, cara, tem um problema aqui que avacalha com a segurança do teu software inteiro. Isso não é uma coisa assim que a gente consiga vender fácil, no sentido de... Né, claro, vem, é muito difícil de vender. Mas o gestor de segurança construindo pontes e essa história que eu tinha perguntado antes, isso, será que nós já não superamos esse paradigma do cara lá embaixo que não consegue dialogar com o board? Em muitas instituições, acho que sim. Acho que isso já está absurdamente profissionalizado. Né? Mas aí é o seguinte, aí tem... A gente tem uns gaps aí bem complicados, porque é muito fácil tu falar no mindset, tu falar no CISO, no CISO, tu falar no purple team, no red team, no blue team, no colorful team. Sim, os jargões. Tá. Os N jargões, falar a língua. Cara, é lindo, cara, é muito bonito. Agora, no vamos ver ali mesmo, aí você vai ter que... A questão é até que ponto tu vai comprar as brigas que têm que ser compradas. Por exemplo, nós como consultoria, é nosso papel, o cliente nos paga para isso, né, para dizer para ele, cara, isso aqui é importante. Tá? Ah, mas não sei. Bom, eu não sei o que tu vai fazer, não sei como é que você vai decidir. Com essa informação. Com essa informação. Eu estou te dizendo que isso aqui pode te dar o problema X. Tá? Recomendo que tu faça assim, assim, assado. Agora, eu não quero fazer... Ok. Ou seja, ele está assumindo essa responsabilidade. Né? E por isso que é muito difícil aquela velha questão do santo de casa não faz milagre. Tá? Eu já senti na pele isso. Tá? E aposto que muitos dos que nos ouvem na área de TI sentem isso. Tu tá lá no dia a dia avisando o negócio a tempo. Aí chega lá um consultor, o cara diz a mesma coisa, às vezes com as mesmas palavras. É, isso é verdade. O pessoal para assim, realmente, viu, fulano? A gente tem que se preocupar com isso. E o cara fica passando se enfiar. Porque, meu Deus, eu tô repetindo isso há tanto tempo. Eu acho que já dá pra gente ir terminando, Vinícius, mas eu acho que tem uma questão aí de certos conflitos de interesse, né? Sim. Eu acho que nós temos muitos ambientes em que isso foi superado, viu? E eu tenho certeza que você... Tem, sim, sobretudo em grandes empresas, gestores de segurança com esse viés, com esse diálogo, com essa questão de construção de pontes, sabe? Agora, eu acho que ainda tem muito espaço para isso ser resolvido. Sim. E aí nós temos esse problema que também precisa ser superado até por conta da LGPD, né? Aqui no Brasil, que é você não incorrer no erro... de você definir como DPO, como encarregado, cargos que possuem conflitos de interesse com a própria função de DPO, né? Então, que é um erro que alguns ainda cometem, me parece. Claro, depende muito da organização, também não dá para generalizar, mas a gente sabe que não deve haver conflitos de interesse com esse cargo do DPO. Só para concluir, e aí você pega o cara da segurança... Né? Ou do compliance, talvez o compliance até mais se justificaria, mas da segurança e coloca ele como DPO. E aí você tem um conflito de interesses que se esse. Porque o profissional até pode conseguir lidar com isso, né? Ele tem que ter um grau de reconhecimento das suas atividades e de lidar com conflitos até da sua própria, né? Um grau, talvez, de ética de trabalho muito elevado, e ainda mesmo que talvez ele, sem querer, ele possa cair em certos conflitos de interesse, até para proteger seu cargo, enfim. Claro. Então, eu acho que esse exemplo do DPO, do conflito de interesses e da segurança, às vezes ocorre com, por exemplo, gestor de TI ou gestor de segurança, ou gestor de segurança e outros gestores dentro da instituição, ou seja, é difícil você de fato lidar com isso. Mas eu também acho que isso, em muitas empresas, já foi superado e é até primário você falar sobre isso diante de certas instituições, eu acho. Assim, tem... Eu acho que quando... Acho não, eu penso... Quem acha, não acha nada. Eu penso que a primeira, pegando essa questão do conflito de interesses, quando tu pega a TI, né, e dentro da TI tu tem tudo, inclusive a segurança, essas questões de prazo e tudo mais, obviamente ficam e a questão de segurança, elas Superpõe. Se sobrepõe, tem um problema bem sério aí, sim, de o que tu vai escolher, de acordo com o que está sendo visto na empresa. Tanto pode ser visto como alguém que fica empacando todos os projetos, ou alguém que, entre aspas, encontra soluções. Né? Assim, não me dê problemas, me traga soluções. Né? Uhum. E aí a segurança vai para o Beleléu. Então, por isso, essa independência que tu fala no caso do encarregado na LGPD, ela é igualmente necessária na questão de segurança. É por isso que muitas vezes uma consultoria externa é necessária, porque ela é independente. Uhum. Ela é paga para vir fazer o diagnóstico e te entrega o diagnóstico sem interesse no resultado do diagnóstico, pelo menos normalmente. Uhum. No caso da Vale, não foi bem o que aconteceu, parece, né? É. Né? Que a pessoa já tinha interesse num certo resultado. A gente gravou sobre isso, né? Gravamos sobre Brumadinho. Gravamos sim. É, mas vai falando aí. Então, quando tu tem esse viés aí, é um problema, aí compromete o resultado da consultoria. Ah, então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que quando tu tens... quando a organização... enquanto ela é pequena, ela tem as desvantagens de uma organização pequena, de pequeno porte e tal... porque tem menos gente, tu não consegue separar tão bem os setores, etc, etc. Mas a comunicação é muito mais próxima, os caminhos que as coisas seguem são muito mais curtos, né? Entre a TI e o boarding da empresa, o caminho é mais curto, é mais rápido. E quando tu vai para uma estrutura que ele é muito grande, tá? Que ela vai... tem o setor disso, o setor daquilo, assim, tudo separadinho, com vários níveis e não sei o quê... Tu tem uma distância, talvez perigosa, não quer dizer que vai efetivamente acabar com tudo e não vai servir, tá? Mas tu passa a ter uma distância muito grande entre o que tá acontecendo lá na TI, né, e as decisões que estão sendo tomadas lá em cima no board. Então, se houver essa distância e se isso virar um problema, não conseguir fazer as coisas chegarem até lá, o que é natural que as coisas aconteçam é que as coisas vão sendo filtradas. É a chamada pirâmide da ignorância, que nós já citamos aqui em outro episódio, nem vou tentar lembrar, que eu com certeza não vou conseguir lembrar. Que é a medida que tu vai subindo na pirâmide... O que demonstra bastante sobre a pirâmide da ignorância, né? Exato! Então, tu tens que a informação, ela vai sendo filtrada cada vez mais, até que chega num ponto que não é mais aquela mesma informação. Então, que ela já... Ela já, tu não tem mais a percepção, talvez mais fiel à realidade. Então, é bem delicado, e como tu disse, a gente está generalizando aqui, e se alguém ficou triste que a gente generalizou, eu acho que o seu caso é diferente, você pode nos contratar. Manda uma cartinha. Nos contrate para a Brown Pipe, tá, que vai até lá e faz uma coisa específica para o seu caso. E ou diz, manda uma carta... para Caixa Postal. Caixa Postal. O episódio de segurança em Brumadinho foi o 188. 188. 15 de fevereiro de 2019. Beleza. Eu acho que sim. E o quê? Fale. Não, era isso. Eu ia já terminar. Eu ia dizer sem mais para um momento. É. Eu só queria dizer que eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo, né? E essas questões acho que não estão fechadas. A gente precisa de mais tempo ainda para ver como isso vai se desenvolver. E talvez alguns incidentes adiante, para que daí as pessoas se deem conta. Como aquela velha história de como as pessoas reagem a risco, né? Vamos ver. No fim, volta para o início, né? Ciclo fechando. É, a montanha-russa do... Da segurança, da segurança, da percepção do risco. É. Bem... É isso aí, meu. Gravamos é isso então aí. Sem edição. Quem gravamos ouviu sem agora, edição. Agradecemos a todos. Isso. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.